3025-2013. Tudo que você precisa em um único lugar é o Ponte da Moda, venha correndo pra cá. Tem moda masculina, feminina e infantil, e o bom atendimento é o melhor do Brasil. Vem pra Cometa, vem, vem pra Cometa, vem. Tem moda pra todo mundo e tem pra você também. Vem pra Cometa, vem, venha correndo pra ver. Lojas Cometa, muito mais você. Crediário facilitado, corra logo pra ver. 10 vezes sem juros, tudo pensando em você. Eu falei pra mamãe, vamos logo aproveitar. Vovó se levantou pra poder me apoiar. Levei minha família pra poder me acompanhar. Vem pra Cometa, vem, venha correndo pra cá. Vem pra Cometa, vem, vem pra Cometa, vem. Tem moda pra todo mundo e tem pra você também. Vem pra Cometa, vem, venha correndo pra ver. Lojas Cometa, muito mais você. Lojas Cometa, muito mais você. Lojas Cometa.